voltamos agora para o nosso segundo bloco. Vamos falar agora da etapa da Sprint Cup de Indianápolis, a prova que teve o nome mais comprido de toda a história da NASCAR desde a fundação, que foi a Crown Royal Presents de Samuel D. de 400. Então já vamos começar com as opiniões do Leonardo Guina e posteriormente o Hélio vai falar. Para nós, o brasileiro, o nome é até importado, né? Bonito. Crown Royal Presents de Samuel D. 400, dá até pra perder o fôlego. E semana que vem o nome da... Pode falar. É mais fácil falar Whisky 400. Whisky do Kansas de 400. E o ano passado, semana que vem a corrida da Sprint Cup também vai ter um nome bem legal, né? Vamos jogar de boliche, no boliche 400, vai ser um nome bem legal. Bom, só começando a falar um destaque aqui, como eu tinha falado no bloco passado da National Wide Series, né? O Ryan Nimmo já seria o meu primeiro destaque, né, dele ser o vitorioso da corrida, né? O Ryan Nimmo, ele conseguiu a 50ª pole dele, agora ele soma 50 poles, né? E um lado bem interessante, que o Ryan Nimmo, quebrou o recorde da pista e venceu a corrida, né? E é a quinta vez que o Ryan Nimmo vence largando a pole, fazendo pole e vitória. A última vez tinha sido em New Hampshire, em 2011. E a segunda, que foi a segunda corrida em New Hampshire, de 2011, né? E só assim, não falando de piloto, mas um dado bem interessante aqui da corrida é que faz 10 anos que só a Chevrolet vence em Indianápolis. Só dá a Chevy lá, né? E curiosamente, a Chevy também venceu esse ano na Indy 500, que foi o Tony Canaan. E o mais interessante também, que foi assim, o Tony Canaan precisava de uma vitória, e venceu a Indy 500 de Chevy. O Ryan Nimmo também precisava de uma vitória, ele venceu a corrida também de Chevy. Então, quer dizer, Indianápolis e Chevy tem uma sintonia muito grande, né? Porque assim, foi um domínio muito grande da Chevy. Do top 20, 11 carros eram Chevy, e 5 Toyota e 4 Ford. E todos os carros da Hendrick também teve no top 10 também, né? Dois carros foi top 5, né, que foi o Jimmy Johnson, que eu ia falar isso. Perdão, Pedro. E dois carros estavam no top 10. Então, no total, foram dois top 5 para a Hendrick e quatro top 10 para a Hendrick nessa corrida. É um número expressivo, um número muito alto, né? E assim, vamos falar assim então aqui um pouquinho, que digamos então que os pilotos fora, assim, os forasteiros ali, os intrusos ali no top 10 ali, na verdade foi o Logano de Ford e Montoya, só que Montoya também estava de Chevy. Montoya faz parte daqueles 11 Chevy do top 20, né? Porque a Hendrick estava com os 4 carros, a Stuart Haas com os 2 carros e a Joe Gibbs com os 2 carros, tirando o Denny Hamlin, que o Denny Hamlin para mim já acabou o ano dele. O Denny Hamlin já não quer saber mais de NASCAR esse ano. O negócio dele é andar só agora lá atrás. Fez uma outra corrida pífia dele. Largou do nada, não fez nada e terminou sem fazer nada. Ele, pra mim, ele já abandonou já esse ano já. Não sei o que o Danny Hamlin tá pensando na vida, não. O piloto, como ele chegou na NASCAR, a forma que ele cresceu na NASCAR, como ele se confrontou com o Jimmy Johnson, ele era para estar usando os bons voos, era pelo menos ele ter o problema que ele teve de saúde, do acidente dele lá em Fontana, quando ele se machucou, era para ter tirado uma lição dessas coisas que ele ficou fora e ter voltado muito mais forte, né? Mas eu tô vendo tudo ao contrário, um Denny Hamlin completamente desmotivado. O acidente, em vez de motivar ele, desmotivou ele. Ele tá aí fazendo um ano péssimo aí. Não tô gostando. Não, não é Denny Hamlin que eu torço, que todo mundo deve saber, né? Eu não gosto de falar muito que eu torço, que eu gosto, mas o Denny Hamlin é o piloto que eu torço. Então, assim, o maior destaque mesmo da corrida, eu vou acreditar pro Martin Truex Jr., que terminou a corrida em 11º e largou lá no Lá no. Onde que o. Judas esqueceu as botas, agora lá em 38º, lá no final do pelotão mesmo, né? Dentro se si, falando um pouco da corrida, foi uma corrida mais tranquila. O único piloto causador de bandeira amarela foi por duas vezes o Timmy Hill, né? Ele teve muito lento na pista, ele acabou chamando a bandeira amarela. Lembrando que essa uma amarela, que eu acredito que essa foi a primeira que ele ficou lento na pista, deixa eu até confirmar aqui. Só desculpa eu estar interrompendo também, mas Pode já. falar, pode falar. É, essa foi a primeira bandeira amarela da prova, foi na volta 60. Foi uma malandragem da NASCAR essa bandeira amarela. Se eu não estou enganado, foi nessa Foi. primeira. Que foi que ele tinha entrado já na pista de rolagem e um tempão depois que ele já estava na pista de rolagem, a NASCAR resolveu acionar a bandeira amarela. E se eu não tô enganado, foi na primeira. E as duas bandeiras amarelas dele foram causadas por isso, na verdade. Mas foi a primeira lá pra volta 60 que a NASCAR chamou. Foi bem na marotagem mesmo. Foi aquela bem sem vergonha, que não precisava ser chamada. E a outra bandeira amarela também foi Jeff Burton, né? Ele foi também outro piloto de uma bandeira amarela. E curiosamente, as duas corridas no final de semana, nenhuma foi bandeira amarela por um acidente mesmo, de toque, pancada, batida, que sobrou piloto para lá. É, não teve. Foi assim, foram, digamos que, corridas conscientes dos pilotos. Mas assim, foi só isso realmente que aconteceu. E assim, curiosamente, né? Largou na primeira fila, largou o Ryan Newman lá de dentro e o Jimmy Johnson lá de fora. Terminou a corrida o Ryan Newman vencendo e o Jimmy Johnson segundo. Isso eu tenho que até que procurar para ver quando que foi o pole vencedor. O pole venceu a corrida e o segundo chegou em segundo, que eu não me recordo como foi a última vez que isso aconteceu. Tudo bem, pessoal? É, sobre a corrida, na minha opinião, foi uma ótima corrida de Fórmula 1 anos 2000. Mas é um dos destaques para mim, o Ryan Newman, não tem nem o que falar, pole e vitória. É, digamos que agora ele deu um grande passo rumo a salvar o seu emprego em 2014, seja na rixa de Childress ou na Furniture Row, ou até quem sabe numa virada dessa na Stewart Haas. Vamos saber no futuro, né? Jimmy Johnson de novo tinha o carro mais forte do dia, mas tomou um chapéu do Ryan Newman, se bem que a sua equipe falhou na parada, né? Vocês acham que se não tivesse tido problema, o Jimmy Johnson teria voltado pau a pau com o Ryan Newman, né? Seria bem próximo ali, né? É, talvez sim. Eu acho que o fator para a vitória foi a equipe ter sido lenta no última parada do Johnson. A parada Mas dele foi assim, 16, 17? Foi uns 3 16,5. segundos e meio. Então, 16,5. perdeu 3 segundos. 4 segundos você pode colocar. 4 segundos. É, Ele voltou 12,5 7 do comparado Newman, com o. tirou 3,5. Ia ficar bem apertado aí. Mas palmas para o chefe de mecânica, para o Ryan Newman, que fizeram o trabalho perfeito. Os dois pneus em bandeira verde ganharam a corrida, né? É, foi muito bom. É, outro destaque para mim foi o Casey Kane, né? Muito bem. Fez uma corrida sólida. Um grande passo para ir para o Chase. Ele que é um piloto que vinha sofrendo muitos problemas durante as últimas corridas, né? Ele que, assim como o Haney no início do ano, né? E como o Kyle Busch, o Haney, a gente, como o Léo estava falando aí, ele teve um início meio estranho, né? Em Daytona, daquele jeito lá, né? Arrumou confusão com o Brad Keselowski, logando no Twitter, né? Em Phoenix fez uma corrida muito boa, terminou em segundo lugar. Uma grande ultrapassagem no final. E em Fontana, onde tinha a chance de vencer a prova, só que a briga com o Joe Logano, que já vinha de Daytona e Bristol, acabou resultando nessa lesão que o deixou nessa situação ruim. A pior temporada da sua carreira. É, outro destaque aqui é Dale Jr., sexto lugar, cada vez mais sólido rumo ao Chase, mesmo sem vitória. Ele e Kyle Busch estão cada dia mais, com esses top 10, top 5, estão cada vez mais rumo ao Chase. O Juan Montoya é outro piloto que a gente não pode esquecer. Não foi fator em nenhum momento no top 5, mas teve uma corrida sólida, terminando em nono lugar. Um bom resultado importante, cara. Você vê um cara que pelo menos conseguiu um bom. Teve um bom trabalho. Não foi vencedor, mas teve um bom resultado. Kurt Busch terminou em 14º. Não foi um resultado super, mas pelo menos ele ficou ali na mira do Chase. Para mim, o maior perdedor do dia foi os maiores perdedores foram Greg Biffle e Brad Keselowski, que com esse 21º do Keselowski, 24º do Biffle, os dois ficaram numa situação meio apertada. Embora o Biffle dê uma vitória e o Keselowski pode conseguir uma vitória, porque ele mostrou muita força em New Hampshire. Para mim, tinha sido os mais fortes daquele fim de semana. Em Indianápolis, a estratégia ficou meio estranha. Ele entrou faltando menos de 10 voltas, né? Menos de 20. Ficou muito largo. Mesmo se tivesse tido algumas bandeiras amarelas, não ia dar para ele chegar até o fim. Eu não entendi muito aquela janela lá. Não sei se ele esperava uma bandeira amarela, mas a estratégia acabou prejudicando ele muito. E ele, como a gente fala, né, cara, ele não tá, mesmo estando a poucos pontos da zona do décimo colocado, ele não tá numa situação cômoda. Quero a opinião de vocês sobre esses dois pilotos que acabaram meio que se complicando no restante do campeonato. Tá numa situação meio crítica, não concordam? Greg Biffle ainda tem chance, tá? Porque ele tá dentro do top 10. Então, quer dizer, a regularidade dele ainda pode levar ele pro Chase. Agora, o Brad Keselowski, eu não sei o que está acontecendo com ele, não. Sinceramente, eu não sei. Inclusive, até o Brad Keselowski, ele virou a matéria do site do NASC.com agora à noite. Está uma matéria lá. E agora? Cara, eu acho que, assim, não sei ainda, está muito aberto. O Keselowski perdeu 4 posições no campeonato, sim. Da mesma forma que ele perdeu agora 4... Ele pode ganhar porque ele tá 6 pontos só, cara, do Jeff Gordon e tá a 11 do Casey Kane. Então, assim, tá muito perto ainda, assim, eu acho. Até o Kurt Busch, por exemplo, tá bem tranquilo em relação a entrar entre os 10 de novo. Acho que foi assim, dentro do que poderia acontecer, não foi tão ruim. Entendeu? Foi até um resultado até, digamos assim, razoável, poderia ser bem pior, tipo assim, porque ainda tá bem perto ainda da zona de chase, assim, não foi tão desastroso assim, mas eu acho que tá aquela ali, eu acho que Greg Biffle pra cima, eu acho que não, porque o Greg Biffle, ele vai trocar a carta com quem? Ele vai trocar a carta com Casey Kane, com o Tony Stewart e com o Truex Jr. Esses caras já tem vitória, então teoricamente ele se classificaria. Agora, se um Keselowski vencer aí, ou um Jeff Gordon vencer, e o Greg Biffle não continuar sendo consistente, ou tiver uns 2 ou 3 resultados desse assim, de 20º para baixo, aí começa a complicar. Mas eu não acredito, não. Eu acho que vai ser tranquilo, porque ele tem vitória. E eu acho que, assim, tá, vai ficar peixe grande de fora ainda. E talvez cara com vitória, sim, eu acredito. Mas tá mais ou menos, vamos dizer assim, tranquilo pro Greg Biffle, eu acho. Pedro? Sim. Pedro. E foi mais um bom fim de semana do Joe Logano. Embora o campeonato ficou muito difícil, mas esse 8º lugar é primeiro uma boa tarde. Mas ele tá numa situação muito complicada. Ele recuperou bastante pontos, mas hoje ele tá 35 atrás do. Precisa dar uma vitória. Do décimo. Ele precisa de uma vitória urgente. Pra respirar. E que coisa, né? A Penske, hoje, o time atual campeão, sem os seus dois pilotos no Chase. É uma surpresa pra mim, pra você e pro Léo. Não dúvida. Sei se pro Léo é uma surpresa, mas... No meu Chase, que eu montei antes de começar o campeonato, eu tinha incluído os dois carros da Penske. Então, assim, tendo... Mas aí, ó, foi ruim a prova também. Então, quer dizer, a gente não pode crucificar os caras, porque se a gente for olhar aqui, ó, Clint Boyer, que é vice-líder, não andou bem, terminou em 20º... Kevin Harvick foi 19º, né? E o Biffle foi 24º. Então o Keselowski, sim, o 21º não foi um resultado tão horrível se for olhar os caras. E ó, pra você ver, Newman venceu, tá na zona de wild card, mas não é um dos wild cards. Aí a gente tem Johnson, que é líder do campeonato com folga. Daí vem Casey Kane, brigando por wild card, Tony Stewart brigando no wild card, aí vem o Kenseth garantido, tranquilo, Dale Jr. em sexto, prova fantástica do Dale Jr., cara, eu gostei demais da corrida do Dale Jr. Oi. Ainda sobre o Newman, uma coisa que muita gente não lembrou, cara, e que até um circuito com característica muito parecida, foi que essa prova me lembrou muito a primeira prova em Poco, onde os dois caras mais fortes foram Ryan Newman e Jimmy Johnson. E eu, cara, uma vitória do Ryan Newman em Poco, se ele tiver o mesmo desempenho lá, vai colocar muita gente em situação de derrubar muita gente. E eu não duvido. Então, continuando, eu tava falando da prova do Dale Jr., que eu achei uma prova, cara, fantástica, assim. Ele se mostrou com potencial de recuperação excelente, mesmo assim. Então, o Dale Jr. não tem vitória, mas tá bem sólido pra Chase. Aí a gente tem o Jeff Gordon, que tá na zona do tapa. A gente tem Joey Logano, que tá na zona do tapa. O Montoya, pra mim, não tem mais chances. E aí o Kyle Busch tá garantido. Então, entre os 10 primeiros, a gente tem Johnson, Kenseth, Dale Jr. e Kyle Busch. São 4 pilotos entre os 10 primeiros que, teoricamente, tem vaga garantida no Chase. Então, quer dizer assim, a corrida foi bem atípica em relação à definição de vagas no campeonato, entendeu? O que você falou, por exemplo, a questão do Ryan Newman, dele andar bem pouco no agora, como andou na primeira prova, não me surpreenderia, cara. Não me surpreenderia ele arrumar outra vitória aí. A gente não pode duvidar do potencial do Ryan Newman. Muita gente que deve estar começando a acompanhar a categoria por agora, que acha que o Newman não é um cara que anda forte. Mas ele sempre blisca com a vitória. É um cara que já venceu 8 corridas numa temporada. É o cara que é o atual detentor de recorde de poles. Ele só não é o piloto com mais poles dos pilotos ativos, porque o Mark Martin está ativo e tem 59 poles. Mas o Mark Martin tem quase o triplo de corridas do que o Ryan Newman tem na carreira. Então, quer dizer assim, ele tem que ser respeitado. Né? Ele é um cara que... E com essa vitória agora, desde 2010, ele sempre vence uma por ano. Quer dizer... Ia falar isso agora. Não é um cara que não é... E anteriormente ele tinha ficado 2 anos sem vencer e ele não tinha vencido corridas em 2009. Mas em 2009, mesmo sem vitória, ele terminou em 9º no campeonato. Então, é assim, é um cara que ele começou de uma forma muito avassaladora. Né? Ele começou na primeira temporada dele full time, ele venceu corrida e terminou em 6º no campeonato. E aí em 2003 ele fez aquela temporada fantástica de 11 poles, 8 vitórias, terminou em 6º no campeonato também. É assim, é um cara que a gente tem que respeitar, um cara que ele tem um histórico bacana, né? O cara com 17 vitórias. Daytona 500, 2008. Tem uma Daytona 500 no currículo. Então não é qualquer um. E assim, eu não tenho dúvidas que ele tem vaga garantida em alguma equipe. E não vai fazer feio só se ele sentar num carro muito ruim. Ele é um bom piloto, sim, e tem que respeitar. E quem sabe ele não consegue essa vaga no Chase. Você só me confirma, a gente tem uma etapa em New Hampshire ainda antes de fechar o Chase, não tem? Ou é uma das primeiras do Chase? Não. Léo, a bola é contigo. Deixa eu puxar aqui, já eu vou... New Hampshire é segunda a primeira do Chase. Segunda do Chase, né? Se não, porque ele já teve New Hampshire. Foi... Anterior, né? Antes. Que é um circuito. Richmond é forte? Ele costuma andar bem. Boa pergunta que você me fez. Eu não tenho recordações dele andando forte em Richmond, não. Não, porque tem aquele negócio que eu falei, né, cara? Às vezes, na situação que ele tá, deixa eu puxar nos pontos aqui. Se ele engatar uma sequência boa de top 10 direto, assim, ele e a equipe dele acharam uma receitazinha boa, é aquilo que eu sempre falo. Às vezes o cara ter força no apelo não significa que ele vai chegar lá e ganhar, mas como o Montoya, por exemplo. Mas, ó, se ele estivesse brigando pelo Chase, esse 8º lugar ia ser muito bom pra ele. Mas se você olhar as pistas em que o Newman venceu, são vitórias em traçados bem seletivos, ó. Ele tem vitória em oval de 1 milha, que é New Hampshire, que é o oval que é a pista que ele mais venceu, ele tem 3 vitórias lá. Ele tem vitória em 1 milha e meia, tipo Texas, tem vitória em 1 milha rápida Dover, tem vitória em 1 milha e meia D, que é tipo Chicago, tem vitória em Pocono, tem vitória em Michigan, tem uma vitória em Richmond, tem vitória no Kansas, que é um oval mais próximo de Chicago, por exemplo, tem uma vitória em Super Speedway, que é em Daytona, venceu em outro oval de 1 milha, que é Phoenix, E venceu no ovalzinho de meia milha, que é Martinsville. E venceu em Indianápolis, que é para mim bem próximo de Pocono, assim, questões de acerto e tocada também, né? Que são retas longas, curvas um pouco mais lentas. Então, quer dizer assim, é um cara, ele é bem seletivo. Então, não, a gente não pode Pedro. duvidar do Ryan Newman em nenhum circuito se ele tiver um carro que é potencialmente candidato à vitória. Até Das no final da dessas corrida? 17 corridas que ele venceu, em 5 ele foi pole e em 3 ocasiões ele largou entre segundo e terceiro também. Ele Sabe uma coisa que é quebrou bem muito o ponteiro, Newman, mano. que eu tô vendo na tabela aqui, que eu não tinha me dado conta? Ele é o cara dos 30 primeiros que mais abandonou. Ele tem 5 abandonos. Só o Bob Labonte com 4 em 30º, que nesses 30 primeiros que tem, que é o Bob Labonte e o Denny Hamlin, que tem A 4 gente, pra abandonos. gente tá falando bem mal de pontos, então vamos falar assim que pra ele ter perdido em 5 abandonos, que vamos supor que ele terminou em 35º, na média, né? 32º, 34º, por aí, ele poderia estar. 34º, se ele tivesse Ele poderia estar na terminado briga, ele está 30 e 14. 35 pontos atrás do Jeff Gordon, que é o décimo. Tava entre os 10 primeiros, tranquilo. Porque Para 5 abandonos vezes 10 são 50 pontos. você ver Pra ele como é ganhar mesmo 10 que. pontos, entendeu? Então, se ele Sim, Pedro. tivesse terminado em 20º, em vez de ter terminado em 30º, por exemplo, ele tá tranquilo. Só pra você ter ideia aqui, ó, vamos ver, abandonos. Ele Léo, tem, Léo, para você ó, ver como. um é 20º em Phoenix, que ele bateu. Ele terminou em 40º em Phoenix, que ele bateu no começo ainda da prova. Las Vegas Ele com motor. motor em Las Vegas, Dover, 38º. que ele tirou o Gillan. O Léo até no. Foi um dos mesmos programas que a gente fez. Ele tirou o 36º Gillan. terminou, é O isso? Léo até aquele dia falou dele. 36º Meti o terminou. pau nele mesmo. Talladega, ele terminou em 32º. Que a Talladega é comum também. Bater em Dover, 36º, que a gente tá falando. E em New Hampshire, 39º. Dessas etapas que ele sofreu acidente, a gente dá para fazer uma média bem rápida aqui, 34º lugar mais ou menos ele ia encerrar. Então, se ele termina em 24º, são 10 pontos, são 50 pontos. 50 pontos colocava ele hoje, ele tem 25 de desvantagem pro Jeff Gordon só. Colocava ele 25 à frente do Jeff Gordon, ia colocar ele em oitavo com quase 15 pontos de vantagem pro Greg Biffle. E com a vitória daí também. Então já ia ser um cara bem mais tranquilo no campeonato. Mas é o grande problema. Já descobrimos o grande problema do Ryan Newman. Foi acidentes nessa temporada. Mas assim, eu não duvido ele vencer outra corrida também. Como ainda não duvido do Logano vencer uma prova. Só para E constar nem aqui, do ó. Kurt Busch vencer também uma. E nem do Keselowski vencer uma também. Só para constar, em ritmo, ele tem 23 largadas em ritmo, o Ryan Newman. Ele tem 23 largadas, ele tem uma vitória, 5 top 5 e 13 top 10 e uma pole. Possa ser que não, ele não é, assim, não é o melhor lá no average finish. Mas é até que razoável, né? Porque são 23 largadas. O average finish dele lá é 11,8. É ótimo. Com 11,8 para um cara Pra que. 23 largadas, pra mim é assim, é bom. Bom, é bom, é bom, sim. É um bom No número. mais, para o fim da semana, saem essas estatísticas de average finish. Depois até vou ver se eu consigo colocar no Twitter. Mas eu acredito que ele deve estar entre os 10 primeiros em chegada em Richmond. Com certeza. Com certeza. Em É o que eu ritmo? falo, é. É um cara que ele não pode ser descartado, cara. Ele é um bom piloto. Ó, e a average finish, assim, dos pilotos que estão em atividade, é porque, assim, tem piloto, que nem, por exemplo, o Denny Hamlin tem 14 provas, o Kyle Busch tem 17, mas em atividade ele é o sexto. O primeiro é o Kyle Busch com 6,5, Então ele está entre os depois é 10 o. primeiros. Tá, ele é o Então, sexto. é, O ele. primeiro é o Kyle Busch com 8, 6, com 8,1. Depois o Clint Boyer com 9,1, o Tony Stewart com 10,6, o Harvick vem depois com 11,3 e o Ryan Newman com 11,8. Aí depois dele vem o Mike Martin com 11, 12,4 e o Dale Earnhardt com 13,8. E essas médias são de ritmo, tá, pessoal? Isso, beleza. Bom, a corrida também não foi tão emocionante assim. Só para dar um ponto aqui para a moçada pegar como que foi em questão de liderança. O Jimmy Johnson liderou 75 voltas da prova. O Newman liderou 44 voltas. É isso? 45 voltas. 73 do Jimmy Johnson, 45 do Ryan Newman. Aí a gente teve dois pilotos empatados com 11 voltas. Jeff Gordon liderou 11, Joey Logano liderou 11. Montoya liderou apenas uma volta. Paul Menard liderou uma, Cal Edwards liderou outra, Jamie Mack liderou 5, Denny Hamlin, que não apareceu, liderou 4 voltas, terminou em 18º. Kevin Harvick liderou 2 voltas. Eu me lembro bem da liderança do Kevin Harvick, foi nas paradas. Clint Boyer liderou uma e o Keselowski ainda liderou 5 voltas também. Assim, o domínio foi absoluto do Jimmy Johnson, liderou quase metade da prova. Só que, como a gente já tinha comentado, o erro da equipe custou para ele a vitória, né? E ele tinha condições de chegar no Ryan Newman, sim, mas ficou muito curto, né, para ele o tempo. Pedro, Sim? é uma estatística que eu tinha verificado essa semana, é que o Jimmy Johnson, só pegando o gancho do Average Finish, o Jimmy Johnson, ele tem 4 vitórias em Indianápolis. Para você ter uma ideia, o Average Finish dele, contando com o último fim de semana que chegou em segundo, é de 12,6. Você vai pensar, ué, como que um cara tem 4 vitórias em 12 largadas, tem um Average tão, digamos, ruim? Sabe por quê? Porque em 12 dessas provas, em duas, uma ele ficou em 42º e na outra em 37º. Aí Já você vê joga como lá embaixo a média lá ainda, né? embaixo, mesmo dessas 12 largadas, ele tendo 8 top 10. Aí você tem uma noção de como esse índice acaba prejudicando lá embaixo O o. mau resultado complica demais ainda mais nesse sistema de pontos, agora falando já pegando o gancho e falando do Ryan Newman, do posicionamento dele. Nesse tipo de pontuação, um mau resultado ele reflete muito mais rápido na tabela do que se você terminar várias corridas entre os 10 primeiros. Porque o pessoal está sempre marcando pontos muito próximo. Mas aí, se o pessoal se é acostumado a correr entre os 15 primeiros e você termina entre o 35º, sua moçada ainda está correndo entre os 15 primeiros, eles vão te botar a larga vantagem. Então, quer dizer assim, o mau resultado ele é sentido na hora, ele é instantâneo na tabela. E os bons resultados você tem que vir cavando para você conseguir que eles deem reflexo no, na tabela de campeonatos. Então, por isso que esse sistema de pontos é muito importante. O cara. Que a mudança de critério foi para valorizar a disputa, né? Talvez vitórias também. Mas mesmo assim, você vai vendo que você precisa mais terminar as provas e ser consistente do que propriamente vencer as corridas, né? O Clint Boyer mesmo, hoje, olhando a tabela do campeonato dele, ele dá essa amostra aí pra gente. Porque ele não é um piloto que tem o maior número de top 5, mas ele tem 11 top 10, ele não venceu nenhuma corrida, mas ele abandonou só uma e ele tá ali no meio ali, né? Então, Cal Edwards também não tem um campeonato exemplar também e tá entre os 3 primeiros, quer dizer, e tem muita gente atrás ali que tem um abandono a mais. Por exemplo, o Harvick tem 2 vitórias, mas tem um abandono a mais do que o Clint Boyer e já tá pontos longe do Clint Boyer, entendeu? Já tá 18 pontos, se eu não tô enganado aqui na minha conta rápida aqui, 17 pontos. 17 pontos atrás do Clint Boyer por causa de um abandono. Então, assim, pesa bastante o não ser regular no campeonato. Pode falar, Hélio, você tá querendo. Então, pegando aquele ponto que a gente estava querendo discutir sobre o Cal Edwards, que ele é até curioso, né? O nosso amigo Ricardo Cardoso, ele fez um post para o meu blog falando sobre a carreira do Cal Edwards, né? Ele colocou um ponto bem interessante, como que depois do vice-campeonato, ele, digamos que ficou, parece que ele mudou. O estilo dele de pilotagem mudou, mesmo naquele ano, ele vencendo só uma vez, até que foi um dos fatores que acabou prejudicando ele sendo burocrata. Você via ele mais agressivo ainda, cara. Ele, não, ele só venceu uma vez naquele ano durante a temporada regular, meio que por azar, porque ele sempre estava ali na jogada. E depois disso, ano passado ele foi pro Chase, e esse ano ele veio muito em terceiro na tabela, mas não é nem sombra do que era o Kyle Edwards quando eu comecei a acompanhar a categoria. Aquele piloto agressivo que você via ele para cima, aquele cara que você viu, então, viu o carro do Kyle Edwards atrás. Mas então, só terminando aqui. Pode eu falar. Acho que o Edwards precisa mudar de time, cara. Pra mim é culpa da, é culpa do time. A Roush não tá muito bem nas pernas. Né? Isso é uma culpa do time e com um pouco uma parcela de culpa da Ford. A Ford não vem tendo um bom motor e a Roush não está sendo uma boa equipe, uma equipe de ponta. E é o que nós estávamos entrando no assunto lá, eu deixei para falar agora. E o Pedro também já ia começar a falar. O Kyle Edwards está precisando mudar de equipe, ter um novos ares. Ele está precisando, vai fazer bem para ele. Porque o Kyle Edwards é um piloto muito talentoso. Ele foi duas vezes vice-campeão e não foi à toa, não. Porque o pessoal fica fazendo piadinha que é vice-campeão, mas ser vice-campeão não é tão fácil assim, não. Né? No Manasque, que tem 43 carros largando, são 36 corridas, são 10 corridas no Chase. Então, assim, é um campeonato muito longo, muito tenso, muito difícil. E, querendo ou não, você precisa ser no mínimo regular. Você tem que ser regular para melhor. É o que ele vem fazendo nessa temporada. Então, mas o que que acontece? Ele vai, nessa temporada, ele vai entrar em desvantagem no Chase, né? Esse que é o grande problema, eu acredito. É, isso ele vai entrar em desvantagem. Mas eu tô colocando uma parcela de culpa ainda na Roush. Penso eu que Eu acho que a Roush perdeu um pouco bastante. A Ford também não tá muito legal. Então, assim, tanto é que você pode ver que a Penske agora, de Ford agora, também não consegue ter um carro legal também. Um carro para mostrar que, ó, nós estamos aqui para lutar pelo menos uma vitória. É uma outra corrida que a Ford está se dando bem. Tanto é que a Chevrolet e a Toyota tá dando literalmente um pau na Ford. Com certeza. Para você ver, muito grande mesmo. Como são as síndromes de vice do Kyle Edwards, que a gente pode chamar também de síndrome de Mark Martin, ele, em 2008, ele venceu 9 provas e terminou em segundo no campeonato. O campeão, todo mundo sabe quem foi. E aí, em 2009, ele não venceu nenhuma corrida. Terminou em 11º. Em 2011, ele conseguiu vencer uma prova, foi super regular também o campeonato todo, terminou em segundo atrás do Jimmy Johnson, atrás do Stewart, daí naquele campeonato que ele não perdeu, na verdade, né, eles empataram, foi um ponto. E aí ele no ano passado também não venceu nenhuma corrida, né? Então as duas temporadas pós vice-campeonato dele, ele não conquistou vitória. E agora esse ano ele já venceu uma corrida. Mas ele vem sendo, assim, regular, mas no limite da regularidade. Para se manter entre os 3 primeiros no campeonato. Ele tem 10 top 10 e 6 top 5. Quando ele termina bem, ele termina entre os 5 primeiros. E aí é onde ele faz o número dele. Você tá entendendo? E, assim, ele já leva uma certa vantagem, por exemplo, em relação ao Kevin Harvick. Tem 2 vitórias. E só que tem só 5 top 10, só 5 top 5. Só que o Edwards não abandonou nenhuma prova esse ano. Então é isso que deixa ele nessa condição. Só que ele vai entrar no Chase mais atrás um pouco. Então ele precisa, acho que, voltar a vencer corrida. E ele era um cara agressivo, ele era um cara que corria para vencer, que corria para chegar na frente. E ele mudou esse perfil no campeonato de 2011. Que foi onde ele ficou cozinhando o galo, e quando ele foi ver o Tony Stewart, foi, bancanhou 5 provas de uma vez. Igual mesmo. O Edwards nem viu. Quando viu, tava em Miami lá, tendo que defender posição por posição lá, e acabou perdendo o campeonato. Terminou empatado com o campeonato, né? Foi empatado mesmo, né? Pra mim, que eu não quis cravar, porque eu não lembrava de cabeça e eu não tinha nada. Não, foi empatado, terminou empatado. Foi empatado mesmo, né? Foi as vitórias isso, que... as vitórias. Exatamente. Então, Pedro, quer dizer, Léo, assim... Fator aqui. Pode completar. Então, eu acho que o que simbolizou para mim aquele Chase foi antes da prova do... Para você ver que, tipo, o Stewart, eu acho que ele mexeu com a cabeça do Edwards. Pelo menos naqueles dias. Não sei se vocês lembram, antes da prova de Texas, Enquanto o Stewart já tinha mostrado a força dele lá, e o Edwards estava no grid lá, de bobeira, e chegou o Stewart por trás e meio que deu um susto nele, assim, velho. Pra eu lembro. Disso aí. Aquilo ali pra mim foi a imagem, cara. Foi a imagem do Chase. Mas assim, o Edwards, eu acho que faltou ele ser agressivo. E eu acho que é o que tá faltando nessa temporada também. Porque assim, sem sombra de dúvida, você olhando os pontos, ele é o melhor carro da Ford hoje, entendeu? É, depois dele vem o Greg Biffle. É isso? Exatamente. É? Então, sim. É, e outra, a gente tem hoje um Chevrolet, um Toyota e um Ford, né? Quer dizer, o cara precisa ser regular. O Edwards está sendo regular. Só que o Edwards precisa voltar também aos tempos de que ele não era só regular, que ele ganhava corridas e ganhava bastante corridas, né? O cara voltar a ser vaca braba, né? O cara que chegou a ganhar 9 provas numa temporada é porque manja do negócio, cara. E o carro da Roush também era um pouco melhor, mas assim, desde aquele campeonato, o máximo que ele conseguiu vencer foi em 2010, que ele venceu 2 provas. Depois disso, ele venceu uma em 2011, mesmo assim foi vice-campeão empatado com o Tony Stewart, como vocês confirmaram pra mim, que eu não me lembrava. É. Aí em 2012 ele fez uma temporada só 13 top team, apenas 13 top 5, e sim, foi bem, bem abaixo mesmo, que é o que ele sofre da síndrome do vice-campeonato, né? E agora esse ano... Em 2012 ele conseguiu só metade de top 10 do que ele tinha conseguido em 2011. E de top 5, em 2011 ele conseguiu 19, ano passado 3. Nem chegou nem perto, exatamente. 3. É... Sim, eu não espero muito do Cal Edwards, a verdade é essa, porque eu concordo com o Léo que a Roush está devendo um pouco. Os carros da Roush não são tudo isso. Mas de qualquer forma... No domingo, a German, o Casey Mears estava andando na frente dos dois carros, uma boa parte da corrida. De novo. O melhor Ford é porque os resultados da Penske não estão se refletindo no campeonato, só na pista, mas o Joey Logano foi o melhor Ford, né? E depois o Cal Edwards foi o melhor Ford em 13º. Então o Edwards precisa ser regular, cara, mas assim, eu queria esperar começar o Chase, porque a gente sabe como que é NASCAR, né, cara? NASCAR, quem diria que o Tony Stewart em 2011, que tava perigando nem se classificar pra Chase, se classificou, foi lá e venceu 5 corridas e foi campeão empatado em número de pontos com o Cal Edwards. O chefe de mecânicos demitido já. Justamente. E a curiosidade também foi que o Tony Stewart ganhou em Homestead e o Cal Edwards chegou em segundo e terminou e ficou empatado o campeonato e foi decidido no, nas vitórias mesmo. O Tony Stewart, que ele ganhou 5 e o Edwards ganhou apenas uma. Por isso que o Stewart foi campeão. O Edwards é um cara que... O Edwards, naquele ano, tivesse sido mais agressivo no Chase, talvez ele teria sagrado campeão antes de Homestead. Chegar em Roma e ser mais confortável. Vou botar mais quente que o Tony Stewart, né? Mas ele chegou muito, ele levou muito naquele negócio do banho-maria, como eu costumo falar, né? É, ele levou muito no banho-maria. Ele quis fazer o trabalho do Matt Kenseth, né? E agora a gente vê, por isso que a mudança de equipe é importante, né? Porque a gente vê os opostos, né? A gente vê um Kenseth vencedor de corridas, correndo pra vencer mesmo, e a gente vê um Edwards correndo pra terminar as provas e ser regular. Então, quer dizer, virou ao contrário, né, com a mudança de time, no caso. Que o Kenseth, que era o cara que era o regularzão, que inclusive foi campeão sendo regular, né, desse jeito. E hoje a gente tem o Edwards sendo um cara extremamente regular e o Kenseth sendo um cara que tá brigando pra ganhar corridas e às vezes se metendo em confusão e tal. Mas tá interessante, cara. Tá bacana. E outro cara que eu também quero já jogar postando um pouco nisso também, na mudança de ares, vai ser o Kevin Harvick ano que vem. Eu acredito que o Kevin Harvick ano que vem deva vir uma nova cara, deva vir bem renovado, com muito mais vontade. Não fosse a Danica, cara, no time do Tony Stewart, esse time com o Tony Stewart, Ryan Newman, Kevin Harvick, bicho, falar pra você, é uma equipe de peso, contando a média Tony Stewart e Ryan Newman. Mas de peso e em talento mesmo, assim, de caras extremamente competitivos e vencedores, entendeu? Eu não me desfaria de Ryan Newman, eu ficaria com um time de 4 carros. Porque a Danica paga o carro dela, né? Isso. Então, e qual é a Danica? A Danica tem patrocínio para dar e vender no carro dela ali, o carro dela tá garantido. Ela andando lá no fundão lá, Tanto é que ela fez mais uma excelente corrida, né? Terminou em 30º, uma boa corrida dela, terminou Léo, três voltas atrás, e tem né? outra coisa. A Goldad, ela Duas pode voltas atrás. socorrer. Léo, tem outra Oi? coisa. A Goldad pode socorrer o Tony Stewart em alguma corrida que tiver sem patrocínio. Domingo ele vai com o patrocínio da Goldad lá. É, domingo ele tá com o É. patrocínio dela, né? Pra você ver. Então, assim, é bom você ter, né? A Danica. Assim, eu acho interessante ter a Danica. Porque eu acho que ela ainda vai render alguma coisa. Mas, assim, eu não me desfaria do Ryan Newman. Mas foi o que o Tony Stewart disse também, né? Que tá saindo um amigo pra entrar outro e que ele não tá se sentindo confortável com a situação, mas que é negócio, né? Fazer o quê? E é tanta. Na verdade, porque ele não quer expandir a operação mesmo. Porque o Kevin Harvick veio trazendo patrocínio, né? E então talvez ele não precisasse mesmo se desfazer Será que o Harvick vai trazer alguém de fora? do Ryan Newman. Patrocinador de fora? Eles devem fazer um bom Na... investimento na equipe, né? Eu sei que veio a Budweiser mesmo, né? Ah, a Mas Budweiser vai junto. vai junto, mas mais alguém eu não sei se vai. Léo, o Gil Martin, ele voltou, desde quando o Gil Martin ele voltou com o Kevin Harvick, ele melhorou, né? Gil Martin, seu chefe de mecânicos. Porque ano passado eu lembro que ele não estava trabalhando com o Harvick. Se eu não tiver enganado, no início desse ano ele voltou com ele. E o engraçado é que os resultados dele voltaram a ser positivos. Ele que em 2010 ele chegou a ser líder do campeonato na temporada regular. É bem interessante. Não, 2011, né? Ele chegou a liderar o campeonato. Essa questão, essa relação, resposta de piloto e crew chief é muito importante. É, tanto que o Ryan Newman, para onde é que ele vai, ele já anunciou que ele vai com o crew chief dele, né? É, vai levar o cara junto. Não vai Eu vi abandonar. uma matéria bem interessante, porque com a Danica chegando, o Ryan perdeu o chefe de mecânicos e perdeu alguns membros importantes da equipe. Daí aquela equipe lá foi meio que montada num. Nas coxas. Tem muita gente nova ali que tá fazendo a primeira vez a Sprint Cup ali, cara. E aí você imagina, esse time deve estar mais unido do que nunca agora, depois dessa vitória, assim. E até É, que depois da o. vitória. Seria curioso pro Chase esse time. Seria interessante. Porque agora o E o Ryan Newman vai estar com sangue no zóio também, né? Agora você imagina, Léo. Imagina se o Ryan Newman for pro Chase e o Donnie Stewart não ir, cara. Imagina, Eu velho. já pensei isso daí já, viu? Porque vai que todo o estúdio começa a fazer. Dá uns azar, começa a fazer umas corridas muito ruins aí, ó. O Ryan Newman já tem uma vitória, dá uma louca no Ryan Newman, ele ganha. Que nem, por exemplo, se o Ryan Newman ganhar alguma corrida aí, ele já saca já o Martin Truex Jr. Já saca ele. Ou o Ben Keselowski, que se voltar. Ou o Kurt Busch mesmo, que são os mais É um Jamie próximos Mac da vida. Um Jamie McMurray da vida engata ali. Ele uma outra vitória aí que. já saca um aí, ó. Porque aí são duas vitórias. Aí vai que o Jim McMurray faz uma corrida, o Martin Truex Jr. vence outra corrida aí, ó. Então estou chupa o dedo. É o cara, aí vê o cara que tava, o cara que o mais interessante assim, o empregado dele que ele já mandou embora no Chase e ele chupando o dedo, vai ser interessante e pode acontecer, hein? Eu não duvido não, pode acontecer. Tá bem Seria palpável pro Ryan engraçado, Newman, seria engraçado. mesmo por pontos ele tem grande chance de entrar ainda. 25, eu tinha É, falado errado aqui. Ele tá 25 do 11º. muito pouco mesmo. Na verdade, ele está 25 do décimo colocado. Do décimo, né? Isso, do Jeff Gordon. Que tem um Uma ponto de corrida. vantagem pro Tony Stewart. Ó, pessoal, só falando, aproveitando já, falando do Ryan Newman, falando do Xavier Infinity e tal, eu olhei aqui, em pouco, o Ryan Newman já fez 23 corridas. Os números são bem parecidos de ritmo. Ele fez 23 corridas, ganhou uma, tem 8 top 5 e 11 top 10 e duas poles, né? O average finish dele lá em Pocono é de 12.0. Quer dizer, tá bem próximo do lá de ritmo, que lá de ritmo é 11.8, tá bem próximo. Então, assim, os números estão parecidos um pouco. Então, assim, e lembrando ou não, lembrando que o Ryan Newman lá faz boas, sempre faz, não só os números, mas ele sempre faz boas corridas. Tanto é que esse ano ele já foi top 5 esse ano na corrida, né? E o ano passado, na segunda corrida do Chase, o ano pa... do... perdão, na segunda corrida em Pocono no ano passado, ele foi sexto também. Então, o Ayo Lima pode sim vencer essa corrida aí, se ele continuar. Depois que acabou a corrida, naquele rádio, quando termina a corrida, ele falava, o Ayo Lima falava assim, ele agradeceu muito a equipe e falou, pessoal, muito obrigado pelo final de semana perfeito, pelo carro perfeito que vocês me deram. Espero que os bons finais de semana igual esses estão por vir. Eu acredito que possa ser que Pocono ele também vença e vai entrar nessas cabeças aí pro Chase aí. Caiu o Chase vai ficar bem interessante. Pedro, agora não sei se vai dar para você ver para mim, mas confere, teria como você conferir se o chassi que o Newman ganhou hoje, ontem, domingo, né, foi o mesmo que ele disputou a prova de primeira prova em Pocono, porque poderia ser um fator. Só vai levar um minutinho. Tranquilo. É rapidinho que nós já olha já. Ele usou. O Ryan usou o. Não, é o chassi novo. É o 39733. Ele usou um chassi Chassi dele novo. é novo? É novo. Deixa eu ver. Então tem uma Aliás, carta na novo não, manga. né? Ele usou o chassi no ano passado, em Indianápolis, né? Mas ele só usou em Indianápolis. Ele não tinha usado esse chassi esse ano ainda. Então até o de Pogo deve estar guardado. Já deve estar indo. Já deve estar a caminho já. Deixa eu ver Tem uma carta na manga aqui. guardada. É isso mesmo. É o 39733. Estreou em Indianápolis. Ano passado, né? Esse carro, ele andou já em Pocono. Esse carro foi o carro que terminou em... Esse carro que venceu em Indianápolis foi o carro que terminou em sexto em Pocono. Perfeito. Esse carro não é... Ele terminou em oitavo. Esse carro é muito bom. Ó, ele... Só pra... Então, vamos, já que você pegou, vamos aprofundar o negócio. Então, esse carro que venceu em Indianápolis domingo, esse carro, ele estreou em Indianápolis no ano passado, foi sétimo. Daí ele foi para Pocono na outra semana do ano passado e terminou em sexto. Depois, 2 semanas depois, ele voltou para Michigan e terminou em oitavo. Aí ele conseguiu um top 5 em Chicago e daí ele correu depois em Dover. Aí ele largou no O Kansas Kansas em foi a outubro, foi a última. última corrida dele no ano passado. Aí ele acabou batendo naquela Exatamente, corrida. aí ele bateu. Aí o chassi ficou parado para modificar, para virar um carro de Cote para Gen 6. Daí ele veio, esse carro correu no Kansas esse ano, foi 14º, e ele foi 10º em Darlington. E esse carro correu em Pocono. Foi esse carro que correu em Pocono. Newman correu novamente com esse carro em Pocono e terminou em 5º. É isso, exatamente. Perfeito, perfeito. Então, esse carro, ele tem um top 5 e um top 10 em Pocono. E esse mesmo carro venceu em Indianápolis. Só Léo. que ainda não deve ter saído a relação dos chassis que vão estar em Pocono. Mas eu duvido, não duvido muito que a Stuart Haas vai levar esse carro para Pocono. Que deve ser o Léo. carro que o Newman vai correr. Oi, aí, Explica pode pro falar. pessoal novo que tá começando a acompanhar a NASCAR aqui, vou pegar uma entrada aqui, Pedro, porque, tipo, às vezes a pessoa não entende muito essa do chassi número 39477. Explica como que funciona isso aí. Os carros que ele usa, cada chassi tem um número. Pode explicar pro pessoal aí. Bom, só explicando mais ou menos assim, para o pessoal entender, os números de chassis é como se fosse uma demarcação do nosso carro, igual ao nosso carro de rua mesmo, carro que nós andamos mesmo, né? E cada chassis, eles são preparados para cada tipo de pista. Tanto é que pode ver que geralmente os chassis, eles são preparados para pistas parecidas, né? Aí, raramente você vê um chassis para pista, vamos supor, uma pista para andar em Daytona que vai andar lá em Sonoma, né? A ideia da NASCAR era isso, um chassi só andar o ano todo, Isso né? não impede, é só para É, deixar mas um é. ponto. Não impede que o mesmo chassi corra em Daytona, corra em Martinsville, corra em Watkins Glen ou É. Sonoma. Mas Aí, assim, os caras mas não conseguem dá. preparar, na verdade assim, porque talvez o rendimento de um carro preparado para correr só num tipo de circuito ainda consegue ser melhor do que um carro que é preparado para fazer vários tipos. Mas lembrando que os chassis têm que passar pela inspeção. Então os chassis tem que respeitar um padrão. Então não impede um chassi correr em Daytona, Martins e Watkins Glen, mas o chassi tem que estar enquadrado no coisa, então na especificação. Então assim, mas como o Léo estava confirmando e pode completar aqui, os chassis costumam ser fabricados para determinados tipos de traçados e ou traçados parecidos, né? Só para aprofundar um pouco, Léo, e depois você completa. Por exemplo, esse chassi do Newman, ele fez circuito de 2,5 milhas, de 2 milhas e fez circuito de 1,5. É isso, 1,5, 2 e 2,5. É pouco no Chicago, Kansas e Darlington de 1,66. Então quer dizer assim, são circuitos que não são tão parecidos, mas tem algumas semelhanças. Então, ó, ele fez Kansas, Chicago, 1,5, Darlington, que é um oval totalmente diferente de tudo. Fez Kentucky, que é parecido com Kansas de Chicago, e fez Pocono, que é parecido um pouco com Indianápolis, e fez Michigan, que é quase um SS de 2 milhas. Só para ilustrar um pouco aí, pode completar, Léo. Então, por exemplo, o Logan, esse final de semana, o Logan ele usou um carro que foi usado em Daytona, né? Ele usou o carro que foi usado em Daytona e usou também o carro que foi o carro backup dele, que ele iria, talvez, se precisasse, usado em Darlington, né? Aliás, não sei se ele chegou a usar. Se não me engano, ele até chegou a usar, sim, o carro em Darlington. E ele usou esse carro, assim, no final de semana em Indianápolis. Então, assim, só para o pessoal entender um pouco. Então, a NASCAR, a ideia da NASCAR era fazer um chassi para andar em todas as pistas. Aqueles chassis andavam. Porque antigamente, nós tínhamos um chassi que andava em Super Speedway, um chassi para andar nos road courses, um chassi para andar no oval de 1,5 milha e um chassi para andar nos ovais pequenos. E a NASCAR quis reduzir esse custo, que é fazer um carro agora que um chassi ele consegue andar em todos. Só que assim, o pessoal geralmente deixa o chassi para usar nas pistas mais parecidas. Às vezes acontece uma outra vez de, assim, que nem por exemplo o do Logan, usou em Daytona e Darlington, uma pista nada a ver. E usou agora em Pocono, só uma pista nada a ver. Mas assim, essa é a ideia principal da NASCAR, um chassi andar em todo o circuito. E um detalhe assim, mais interessante, né, mais interessante do chassi. É, o pessoal tá sempre, quando ele lança, eles colocam um chassi novo na pista, é porque realmente aquele chassi já vem trazendo alguma melhoria pro carro, né? Alguma melhoria já de fábrica pro carro já, que a equipe vem desenvolvendo. Então, sempre quando nós vemos um chassi novo, pode ter certeza que ali tem alguma melhoria, principalmente em termos de suspensão, de ajuste da suspensão. Né, que vai proporcionar um ajuste melhor de suspensão para o carro, porque, querendo ou não, os carros da NASCAR, o mais importante é o trabalho de suspensão. O trabalho de suspensão do chassi, ter um chassi bom com uma suspensão boa, pode ter certeza que é carro campeão. Se alguém quiser completar alguma coisa, pode. É isso mesmo. É isso mesmo. Até quando você fala sobre a equipe do Kurt Busch, Brazilian Furniture Row, a questão de investimento, investir no equipamento. Às vezes os times menores assim não tem tanto poder financeiro para ficar sempre atualizando e ficar sempre, porque tipo, na NASCAR sempre há o desenvolvimento no equipamento. Não é porque não tem tecnologia de ponta avançada, como em outras categorias, que você corre com o mesmo. É diferente de outras categorias, que você corre sempre com o equipamento congelado, não é verdade? Na NASCAR não, sempre você está evoluindo alguma coisa, só que sempre seguindo aqueles parâmetros. É, mas eu tava dando uma olhada só para complementar. A maioria dos pilotos que estreou o chassi em Indianápolis não andou bem. Keselowski, Danica. Da Danica tá, ia andar mal de qualquer jeito. Pedro. Keselowski, Clint Boyer estreou o chassi. O Biffle e o Harvick não. O Biffle e o Harvick já tinham usado esse chassi. Não, minto. Harvick, Keselowski, Boyer estrearam o chassi. O Greg Biffle já tinha utilizado o chassi dele. Então quer dizer. Talvez Indianápolis não seja uma pista boa para você botar o chassi para começar, entendeu? Pode ser um ponto que a gente pode pegar e é um assunto bem bacana da gente ir aprofundando mais. Mas assim, é legal mesmo. Isso é, e é difícil. Ainda mais que Indy é uma pista que aerodinâmica, nem vou falar o que conta, né? As equipes enfiam esses carros em túnel de vento, né? As que tem mais. E o ajuste, em Indianápolis, geralmente ele tá bem perto do limite, né? Se é o que a gente fala, que eu falo que é o mesmo acerto que a Nationwide usa, que você vê que o carro entra um pouco torto, ele tá todo torcido o carro, né? Pra tentar extrair o máximo de desempenho. Mas outro ponto, Pedro, dá pra aprofundar bastante. Outro ponto que eu quero meio que a gente pegar meio de relance, outro dia a gente vai mais a fundo nisso aí, porque eu já vi algumas pessoas, até pessoal dos Estados Unidos, assim, os caras até com uma ideia, pra melhorar corridas em Indianápolis como essa, assim, que vamos mudar os compostos de pneu, como é em outras categorias, que tem o tal do pneu macio, o pneu duro, o pneu não sei lá do que. Então, na NASCAR não, na NASCAR é o único. E depois do que aconteceu em 2009, com aquele fracasso que foi, a NASCAR dando bandeira amarela total, os pneus que a Goodyear levou estavam perto da perfeição. A gente não teve nenhum estouro de pneu. Pra você ver como esses pneus estavam bons. Pode completar, Léo, depois eu completo. Eu sou um pouco contra esse negócio de composto de pneu. Se eu não me engano, esse assunto de composto de pneu, ter dois compostos de pneu, surgiu no na corrida lá no meio do ano, como é que chama? Corrida do Milhão lá, em Charlotte. Foi nessa corrida isso. Não é isso, no All-Star. Surgiu esse assunto aí, que porque, assim, já vem todo ano, vem sendo aquele negócio bem chato e tal, né? Vem um negócio bem, sendo bem batido mesmo. Léo, deu uma cortadinha, eu vou completar, quando você voltar, você completa. Esse negócio de composto, pra mim, é coisa de fresco, já vou falar bem a verdade mesmo, já vou ir na letra. Eu acho que a NASCAR faz muito bem em não entrar com esses negócios de composto e... Sim, talvez, o que pode melhorar, Hélio, na minha opinião, é assim, talvez a Goodyear pegar um pouquinho mais leve com o composto, tá entendendo? Não usar tanto um carro, um composto que seja tão resistente quanto o que tá em vigor, no caso, como que foi em Indianápolis, que como você mesmo citou, e a gente não teve bandeira amarela por acidente, então a gente não teve nenhum pneu estourando. Quem sabe talvez a Goodyear usar um composto um pouco mais mole. Mas eles estão pegando muito, estão sendo muito rigorosos com isso, justamente por causa do problema que teve em Indianápolis, porque Indianápolis é um traçado que é complicado para os pneus. Então eu acredito que a questão de compostos, eu acho que, primeiramente, esse negócio de duro, mole, faixa vermelha, faixa branca, faixa verde-limão, faixa até porque cor deixa aí, a competição totalmente artificial. Exatamente. Eu diria que a NASCAR, eu acho que é a única categoria que sobrou que não tem isso, que é... Que todo mundo faz pit stop, que não tem janela de pit, que não tem... Sem frescura. É tudo livre, não sobrou nenhuma. Não tem push to pass, é sem moagem mesmo, eu acho que... Então. Que a essência da NASCAR é essa mesmo, é deixar quanto mais nas custas do piloto, melhor ainda, entendeu? Pra mim é isso aí. Bom, o Leonardo teve um problema lá e vai demorar um pouco a voltar, então acho que a gente já vai encerrando esse bloco aqui e a gente volta com... Você tem mais algum ponto que você quer completar? Não, queria falar que o pneu Goodyear a conexão dele foi que nem a Goodyear em 2009 em Indianápolis, onde foi explodiu. Então a gente voltou, Léo, mas agora a gente já está encerrando o bloco e aí beleza, a gente volta com as perguntas e os nossos palpites para Pocono e Iowa posteriormente. Singing sweet home Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We'd blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking.